ponte pedra pista 90. Vai chamar na torre 118 decimal 6, altímetro 9013. 9083, decolada aos 35, controle 120 decimal 8, bom voo. Confirme 208. Corrigindo, 198 hoje. 198, muito obrigado, gol 9083, bom dia. Gente, azul 4299, aguarde para a posse. Motion L6225, position 1, request pushback startup engine. Motion L6225, stand by for pushback startup. Standing by, 6225. Trip 5217 after traffic crossing apron 3 to apron 1, clear to taxiway Juliet, apron 3. After traffic via Juliet, apron 217. Virando mais, vir para 17, vai estar travado, marque então. Clear to start up and push back, report arrive to taxi. Clear to start up, push back, push back. Azul 4299, pronto para Costa. Azul 4299, Salvador para Campinas, nível 340. Via posição BID, UP Zulu no meia, Bravo até o Zulu, DCT Trive conforme o plano de voo. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da EL, Leda Bridge, transponder 5456, frequência do controle 1-9 decimal 8. Corre a chance, pressionamento e push, e azul 4299. Seu papagolfo, se prossiga para o solo. Acho que o papagolfo está pronto para a cota. Papagolf para Piritiba no nível 080, decola da pista 17 com curva à esquerda. Sai da Momo, Cogbo, DCT. Vai se afastar na radial 320 por 13 milhas quando modificará o plano de voo para nível 045, visual. Transponder 5435, frequência do controle 199.8. Golf, só corrigindo o transponder 5435. Confirme destino, Sierra November, Tango Romeu. Sim, livre o táxi, chama para cruzamento da 1735. Finalmente. Rio 9811, decolada aos 39, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado. Fico Delta, solo aos 39, livre táxi, parte 4. Siga. Ciente, livre o táxi com o número 2, chame para o cruzamento, no 735. Ok, 6225, ready for taxi. 82 people on board. 5 hours endurance, alternate Goiânia. Roger Chanel 6225, clear taxi via taxiway India Alpha. Holding point runway 10, air contact tower 118 small 6, QNH 1013. India and Alpha, taxiway into 118 small 6, connected to the ground. Cruzamento após Quebec Mac Lima, na Lima solo 121 decimal 9. On holding point runway 10 Ocean F6225 ready for takeoff. 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 080 degrees with 12 knots. Roger, ready, clear for takeoff, Ocean F6220. Oi, bom dia, TAM 3859, estabilizando ILS, baixo travado. Reporte TAM, bom dia, 3859. Pode estar lá. Juliette, Bravo Delta, está autorizado o ingresso no pátio 1 para o pátio 3. Siga. Chama para o táxi. Locomodora Trip 5221. Está ciente da informação no vendor, solicita coordenar o nível 200 a conquista e vai chamar 5 minutos depois. Ciente, aguarde para a cópia Trip 5221. Decimal 8, Ocean F6225. De 1 para até o pátio 3, Juliette Tanzo. Confirma a matrícula, por favor. Juliette Bravo Delta já está pronto para a cota. Juliette Bravo Delta, Salvador Parisiel de nível 100, via Golf 677 Coral, onde modificará o plano de voo, nível 085 visual, seguirá na Golf 677. Decola da 17 com curva à direita, saída Coral, transponder 5437, frequência do controle 19 decimal. Altímetro 10 no 3, livre táxi, chama para o ingresso. Transponder 5437, Gillette Bravo Delta. Quad para cópia, Gillette Tango Zulu. Gillette Bravo Delta, só corrigindo, decola da pista 190, curva direita, saída coral. Vicente, mantém o ponto de espera, vamos coordenar com o controle. Sol 3859, solo 45, leva à direita, solo 121, decimal 9. Direita 209, 732, Salvador para Porto Seguro, nível 100, via Golf 677. Decola da pista 1-0, pós-decolagem curva à direita, saída coral. Transponder 0253, frequência do controle 119.8. Quem ficar para Golf, liberado, decolada 35 com curva à esquerda, está livre o ingresso, é partilhado e pronto. Me para o táxi. Gillette Tango Zulu está autorizado, via pátio 3, pátio 1, Techway India, Alfa, ponte perto da pista 1-0, Lacha Maratô e 1-8, sinal 6, altímetro 9-0, 1-3. Bom dia, André 3859. Então 3859, prossiga via Alfa, chamante da Gillette. Alfa da Gillette, da 3859. Confirma o trip que chamou o Saulo, trip 5221. Autorizado ingresso na Texas Juliette para o portal 3. Juliette para o 03-3859. Autorizado pushback e acionamento chama para o táxi azul 4299. Estamos low devido ao trabalho na lateral, condições de alinhar e decolar via Charlie. Alinha e decola via Charlie, Juliette Tango Zulu, vento 090 graus, como 2 nós. Papa Golf, livre decolada 35, vento 090 graus, como 2 nós. Juliette Bravo Delta, confio pessoal. Autorizado, senhora, me achando para o tanque Juliette Bravo Delta. Papa Golf decolado ao 50, controle 120, decimal 8, on low. Pronto, obrigado. Corrigindo controle 119, decimal 8. Taxiway India Alpha Ponte Velha da pista 90, relógio chamando a torre 198, decimal 6, altimetro 0093. Salvador Bosch, Chané 6312. Chané 6312, prossegue por favor. 350 para Recife. Chané 6312, informação em curso é novembro, copia? Copia, certo, Chané 6312, autorizado para Recife, nível 350, via Eurípolis 58, decola da pista 90, após decolagem curva. À esquerda, sai da Puca, Transon Caju, transponder 5470, frequência do controle 119, decimal 80. Prontinho, autorizado pelo Oxenai 6312, Recife 350, pela P28, fase ecológica da esquerda, na Puca Caju, com 4710, 98.3. Regimento correto, chama pressionamento e push Oxenai 6312. Tá bem, obrigado. Autorizado táxi via Pátio Uno, Taxiway India, Alfa, Ponte Velha da pista 90. Lá chamar na torre em 1 no 8, 6, altimetro 0013, azul 4299. Bravo Delta, devido à equipe trabalhando na lateral da área gramada, condições de alinhar e decolar via Charlie. E decola via Charlie, vento 090 graus com 11 lá. Salvador, bom dia, da 3604, informação November, Brasília 380. Tá 3304, informação November, confere, tá pronto para 4? Afirmativo. Tá 3304, exato até Brasília, nível 360, via Pesolo 97, Apino DCT. Decola da pista 10, após decolagem em curva direita, saída Arbor LF, transponder 5471, frequência do controle 119, decimal 8. Aqui utilizado Brasília, nível 360, Pesolo 97, após Apino, direto. Decola da 10, curva direita, Arbor LF, transponder 5471, controle 119833304. Seja aberto correto, chame para pushback e saneamento, tanto 3304. 04. Jet Bravo Delta decolado ao 54, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, Jet Bravo Delta. Próximo ao ponto de espera da 190. 24299, aguarde, temos equipe trabalhando na lateral da área gramada, está se retirando, aguarde, a taxa liberada. Liberado, 299, se preferir, pode ingressar e alinhar via Charlie. A última aeronave tá meio baixo na funilha, tem como aumentar, hein? Oriente, papapá, Eco, papá, Sierra, o plano já consta aqui no sistema. Temos aeronave de baixo desempenho na mesma saída, vai manter posição alinhada, estimada de 2 minutos, o 4299. Mantém alinhado, o 4299. Papa Serra já está pronto para cópia? Papa Serra, Salvador para a Vitória da Conquista, nível 180, em rota direta. Decola da pista 17, após decolagem em curva à direita. Sai da árvore, ZCT Vitória da Conquista, transponder 5457, frequência do controle 119.8. Serra, cotejamento correto, parecionamento e táxi, chame torre em 198, Simão Meia. Confirme o pátio que se encontra. 299, decolar da 10, vento 090 graus, como 2, nosso. Iniciando na 0, de patrulha. Nave decolada ao 58, controle 120 decimal 119 decimal 8, bom voo. 98, boa. estacionamento Xanar 63, 12 no portão 5. Autorizado pushback saneamento, Xanar 63, 12. Chame para o táxi. Parei para o táxi, 63. 3931 graus. Então, 3304, aguarde para o puxo de estacionamento. Hello Tower, good day, Oceania 6311, full ILS, runway 10. Roger, report order marker. The report order marker, Oceania 6311. Para o táxi, Xanar 63, 12 com 32 a bordo, 3 horas de Saturno Natal. Confirme pessoas a bordo e autonomia, o Xanar 63, 12. 132, 3 horas e 20. Tinha atualizado o táxi via pátio Uno India Alfa, ponte pedra pista 0. Lancha Maratona em 118 decimal 6, altimetro 90 no 3. O Xanem é 3 no 2. Pátio India Alfa, ponte pedra 226. Obrigado, bom trabalho, tchau. Já 3304, coordene com a equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca sua cauda, autorizado pushback acionamento. Chame para o táxi, então 3304. Mas a Avianca está livre para o acionamento, tá? 3304. Confirme para o solo, última aeronave. Mike Eco Delta, informação November, confere, tá pronto pra cópia? Mike Eco Delta, para Manati, 1.000 pés, decola da pista 1.7, pode decolar de curva à direita, seguirá no corredor axé. Responde 0125, frequência do controle 119.8, frequência da torre 118.6. Eco Delta, protegimento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.6. Sente, Mike Eco Delta. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, gente. Altímetro 10 no 3, livre taxi, chama para ingresso. Solo ao 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. 2963, vamos lá. Salvador, Xanem 63, vamos lá, Xanem 63, vamos lá. Xanem 63, vamos lá, Xanem 63, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 63, vamos lá. Para o táxi 3304, com 102 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Confirme autonomia, táxi 3304. 4 horas e 50. Gente, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, até o ponto de pedra pista 0. Lá chama na torre 18, decimal 6, altímetro 0 na 3. Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de pedra, torre 18, táxi 3304. Correio 6312, ponte, zero, pronto. 6312, a Lima tem cabeceiro no zero? A Lima tem, 6312. 6311, ingresso de leste, portal 05. Do leste 05, 6319. Gol 1160, o solo 11, livre direito, chama solo 121, 219. Livre direito, 219, 1160. Salvador, eu apretei 5221, tá 5 do push, pronto, cópia. Lógico, zero, vento 0, 90 graus, 139. Iniciado, decolagem, 6312. Agora aguardando. Fala, muito bom dia, Gol 1160, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, opressão Gol 1160. Guardião 07. Guardião 07, autorizado cruzamento da final 10, direto pátio do Gaé, o vento 080 graus, 139, meia porta, solo controlado, Guardião 07. Dá presente, cruza no 0, direto pátio, no porta, solo controlado, Guardião 07. Oi, Salvador, bom dia, tá 3304, ponto espera da 10, pronto. 3304, Lima, tem cabeceiro no 0. Na Lima, tem 10, 3304. Cinco, dois, dois, um, copia? Sim, 5221. Autorizado para a vitória da conquista, nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto, vitória da conquista. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5502 no transponto. Autorizado, Salvador Conquista, no 200 da 10, à direita, Arbor, 198, 5502. 3304, sou autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 149. Decolagem está 3304. Confirma, Eco Delta. Tem, está autorizado o táxi até a intenção do 17, me reporta para ingresso. Prossiga, Eco Passeira. Livre seu nome, chama para outro táxi. Então, 3304, decolada 16, chama controle 119, decimal 8. 198 com controle, obrigado, bom dia. Guardião 07, considera o solo 16, estacionar frequência livre. Sul Delta linha e decola da pista 17, o vento 100 graus, 14 noite. Felipe 5221, autorizado, reporta táxi. O vento 090 graus, 132. Eco Delta decolada, 19, controle 120, decimal 1, corrigindo, 119, decimal 8, bom voo. 198, Mike. Quer confirmar o eco para Pai-Serra? Queria confirmar o eco para Pai-Serra, está pronto para o táxi? Autorizado o táxi, tem intenção 117, me reposto para ingresso. Jet Alvo Vitor, na escuta da torre. Afirmativo, já ia chamar o senhor. Gente, poderia me confirmar pouso 117 ou 10? Preferência é 10, senhor. Gente, o ajustamento 10 no 3, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Jet Alvo Vitor. Gente, Vitor. Confirma chamando solo. Otan 3859, informação novembro, autorização Curitiba, 360. Otan 3859, informação novembro, confere Curitiba, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulu 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, corrigindo. Controle 119, decimal 8, descendo a 5476 no transporte. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, roda pista 10, curva direita, saída Arbor e Defa. Ingresso na Pedulo 21, rota do plano com fim, DCT Combo, a Pedulo 30 até Sorocaba, P Alpha 310, Orana para chegada em Curitiba. Controle 19908, transponder 5470, TAN 3859. Só confirmando, transponder 5476, TAN 3859, portão 3, chama pronto para o estacionamento. 4 5221, tem 52 no POB, autonomia de 3h30, alterna Salvador, pronto para o táxi. 35221, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 612, o ajuste no 013, bom voo. 1 Índia, 186, 1093, 5221 na tripa. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 5221. Jet Alfa Vito, no solo 22, poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Gente, livre à direita, chama solo 121, no decimal 8. Direito 219, Vitor. Gente, 119, por gentileza, Juliette Alfa. 1219. Confirmado 219, obrigado. Juliette Alfa Vitor, bom dia. Prossegue táxi via Alfa. Ingressa Juliette, contorna o pátio principal. Reporta novamente na táxi aí, Lima. Gente, Alfa. O Expo Passerra Lima tem cabeceira no 7, me reporta pronto. O 35221, na decolada 24, chama controle 119, decimal 8. 198, grato. Gente, vai pro Passerra, mantém alinhado. Aguarda, por gentileza, o ATR da Trip efetuou o cruzamento da, do eixo da 17 após ser autorizado para decolagem. Alfavito prossegue o táxi Lima, Mike, Quebec, reporta novamente nas frequências na Quebec para o cruzamento. Juliette, Alfa Vito tá livre o cruzamento até Aruz, tá? Na minha escuta até o corte. Vamos dar o Xanar 63, um homem para a cópia agora. O Xanar 63, um homem, só me confirma a rota que possui. Nesse bloco é a Pesolo 10, até Bridge. Bridge, a Pesolo 6, Belo Horizonte, Privi, confirmando? Confirma. Gente, autorizado então Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesolo 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5517 no transponder. 319, autorizado, nível 360 para Guarulhos, decolando pela 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, intercepta, Pesolo 6, controle 198, o transponder 55, 17, posição 5. Xanar 6319, portão 5, chama para o pushback, seu momento. Tá valendo, obrigado. 3859, no gate 3, pushback, seu momento. 3859, autorizado, reporta táxi. Para passar mais ou menos de 2 minutinhos pelo devido à aeronave possuía mesmo destino que o seu. Papacerra, livre de decolagem, pistão no 7, o vento 100 graus no 59. Papá Serra, decola 231, no último controle, 119, dispo 8. Papá Serra, graças a Deus. para o táxi com 1,625 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia alterna Campinas. 3859, táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, eu ajusto no 013, agora um bom voo. 013, o ajuste, táxi via Índia, torre 118, decimal meia, ponto de espera torre 3859, bom dia. Bom dia, 6859, ponto de espera 90. 6859, vou ter ponto de espera da 90. Gol no 630, não escutou da torre? Estou externo, baixar travar. X, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 139. Responde. 14, estamos na frequência 1198.